S. Some in the sky. Legal. You know how I feel. Vamos aí. Siga as recomendações do doutor. Ignora instruções, diminua o licor. Não mais o clínico, vendo que você não comprou. Me ensine a falar melhor sobre amor. E fica free, tamo quase chegando. Marquei com dois manos, já tão até esperando. Eu tô na adrenalina desde os 15 em ponto. É só bater um fim quando tiver do lado e pronto. Lembre de alguma coisa que configure seus erros. Escutando as pessoas, ignore seus medos. É quente, mas tá no papo e na palma da mão da gente. Que conhece a cidade, sabe que aqui é chapé quente. O futuro bem passado no presente. Acho que realmente é o que eu preciso. Muitos não tão mais aqui, infelizmente. Mas a minha zona ainda é um paraíso aí, ó. Yeah, só o início, cê ainda não viu nada. Vai ser como era, agora é a fera, é a hora. Responsa pesada, incomoda a nova era. Só maluco, é só maluco. Só maluco, é só maluco. Só maluco, é só maluco. Só maluco, é só maluco. Só maluco, vem, vem. Hoje eu tô descontraído. Hoje eu tô descontraído. Hoje eu tô descontraído. Hoje eu tô descontraído. Então, siga as recomendações do doutor. Viva suas ações, diminui no licor. Não é o crime, não venda o que você não comprou. Me ensine, só não entenda quem inventa o amor. Não liga a televisão num dia qualquer. Entenda sua razão, veja a vida como ela é. A ignorância é o pior de todos os males. Eu sei que eles conhecem bem meu estilo freestyle. Foda-se, fidelidade é minha zona. Tamo junto, eu vim de todos os lugares. São minhas cicatrizes. Você pode ter tudo, vagabundo. Tu é dono do mundo quando cultiva a porra das suas raízes. A paz é um lar quando essa mar é ruim passar. O cinza vai ser subtraído no seu olhar. Tem que viver pra não calar. Esquecer pra não lembrar que eu sei pra que sei. Eu porque sei, ah, sei lá. Yeah, só o início, cê ainda não viu nada. Vai ser como era, agora é a fera, é a hora. Responsa pesada, incomoda a nova era. Só maluco, é só maluco. Só maluco, é só maluco. Só maluco, é só maluco. Só maluco, é só maluco. Só maluco, então vem. Hoje eu tô descontraído. Hoje eu tô descontraído. Hoje eu tô descontraído. Hoje eu tô descontraído. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how. It's a new dawn, a new day.